Conectem as partes com chip aqui. Tamo indo pro outro mundo, quero dominar, é tudo, liga o cérebro e o pique, viki. Pra fazer esse projeto funcional, só preciso de plutônio, uma biki, piki. Moço cutinique, loucos com chilique, só porque na minha nave, freak. Não tem área VIP, tentaram invadir, sabotar e o alarme acionou o nosso BIP. Pocket e o sistema de defesa fez otário decolar, igual a equipe. Rocket, então se limpe, faz o link antes que complique. Pegue as duas peças e ative com um clique. Se é pra bater pesado, eu aplico um low kick. Com esse flow weak, fique com um tique. Que a cena é grave. Hora do lançamento, tamo aquecendo as naves. Ao dirigir, ele vira ao céu. Ao dirigir, o dirige vem direção ao céu. Quem não flagrou, naufragou, só vagou é bléu. Quem não flagrou, naufragou, só vagou é bléu. Click, clack, boom, no hack mais um, grave de quebrada. Plunkt, plakt, zoom, back deu zoom, nave decolada. São várias as noites viradas, virando a grana na city. Lançamos um macaco no espaço em busca de banana de dinamite. Queimando o bagulho já era, meu crânio fecha o pensamento. Não ouço o barulho dos pelos, titânio da nave faz o isolamento. Partiu, acelera, eu esquento a engrenagem principal. Abriu a cratera no tempo, minha viagem sideral. Na palme, um salve a todos que acreditam. O céu só tem limite pras mentes que se limitam. A chave tá sendo ligada, na rua te mando pro espaço. A nave já foi fabricada, na palme, na lua vai dar mais um passo. Ao dirigir, ele vira ao céu. Ao dirigir, o dirige vem direção ao céu. Quem não flagrou, naufragou, só vagou é bléu. Quem não flagrou, naufragou, só vagou é bléu. Então vamos nessa, pegue a mensagem. Que hoje começa na minha garagem. Todas as peças e as engrenagens, mas vem depressa. Essa é a viagem. Contamina o planeta com minha peste rude. Espero que os efeitos desse teste mude a vida de quem vive só de fast food. Eu tô levando rap até no West Wood. Até em Marte prospera, abaixo na esfera, que está um pouco além dessa atmosfera. Viver mais, eu vim ter paz, vagando no silêncio nessa Enterprise. A 1 milhão de milhas, saudade da família, chorando porras, novato me atrasar. Esses fatos me arrasar, tamo longe demais pra voltar pra sua casa. Em cada beco sei, tudo daqui até na Mercusei. Confia no capitão e na intuição, eu perdi o contato da NASA. Ao dirigir, ele vira ao céu. Ao dirigir, o dirige vem direção ao céu. Quem não flagrou, naufragou, só vagou é bléu. Quem não flagrou, naufragou, só vagou é bléu. Eu estamos prontos pra sair da nave. Vamos dar os primeiros passos.